Livro Ele Escolheu Escravos. Capítulo 2: Vou suportar seu lado obscuro. A promessa de Deus ante o cuspe do soldado. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Salmo 36:1. A vaidade está tão ancorada no coração do homem que os que escrevem contra ela almejam a glória da boa escrita e os que a leem desejam a glória por tê-la lido. Blaise Pascal. Enganou seu coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O pecado, visto pela ótica do cristianismo, é a fenda que atravessa toda a existência. O que teria acontecido à fera se a bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Houve um tempo em que seu rosto era bonito e seu palácio agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe. E quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu. Recluso em seu castelo, rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos. Porém, tudo mudou quando a mocinha chegou. Ficou pensando o que teria acontecido à fera caso a bela não tivesse aparecido? Melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado? Quem a teria culpado? Ele era tão, digamos, animalesco, pelos longos, babão frustrado, e ela era tão bela, estonteante, uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nessa descrição, não seriam elas exatamente a Bela e a Fera? Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado? Mas ela se importou. E por que a Bela amou a Fera e a Fera tornou-se linda? A história é familiar. Não apenas por tratar-se de um conto de fadas. É familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Há uma fera dentro de cada um de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E desde a maldição, temos sido diferentes, animalescos, feios, rebeldes, ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando por que as fizemos. Minha parte feia certamente mostrou sua face animalesca certa noite. Eu estava dirigindo em uma pista dupla que viria a tornar-se única. A mulher no carro ao lado, no meu, estava na pista que continuava. Eu estava na que terminava. Eu precisava estar à frente dela. Meus compromissos eram sem dúvida mais importantes que os dela. Além do mais, não sou eu importante? Não sou eu o mensageiro da compaixão? Um embaixador da paz? Assim, acelerei o carro. Adivinhe, ela também. Quando minha pista terminou, ela estava 1 centímetro à minha frente. Aumentei os faróis, reduzi a velocidade e a deixei passar. Sobre seus ombros, ela me acenou com um tchauzinho. Comecei a diminuir os faróis, então fiz uma pausa. Minha parte sinistra disse, espere aí. Não fui chamado para ser luz nos lugares mais escuros? Iluminar as trevas? Então coloquei um pouco mais de luz em seu retrovisor, só para importunar. Ela diminuiu a velocidade em retaliação. Esta mulher era má. Para ela, pouco importava se toda a cidade de San Antonio estivesse atrasada. Ela não iria ultrapassar a marca dos 25 km por hora. E eu não iria tirar o farol alto do seu espelho retrovisor. Com dois burros teimosos, ela continuava devagar e eu continuava com luz alta. Após mais pensamentos cruéis do que ouso confessar, a pista começou a largar. Então iniciei a ultrapassagem. Sabe o que aconteceu? O farol vermelho nos deixou lado a lado, em um cruzamento. O que se segue contém boas e más notícias. A boa notícia é que ela acenou para mim. A má notícia é que não foi o tipo de gesto digno de imitação. Algum tempo depois, o pensamento me veio à tona. Por que eu fiz isso? Sou um cara tipicamente calmo, mas durante 15 minutos fui uma fera. Apenas dois fatos me confortaram. Primeiro, não tenho adesivo evangélico em meu carro. E segundo, o apóstolo Paulo passou por lutas similares. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7:15. Você já se sentiu nessa situação? Em caso afirmativo, temos algo em comum. Paulo não é a única pessoa na Bíblia que travou uma luta com o lado animalesco interior. É raro encontrar uma página nas Escrituras em que um animal não mostre seus dentes. O rei Saul perseguiu o jovem Davi com sua lança. Siquém violentou Diná. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, mataram Siquém e seus amigos. Ló negociou com Sodoma, depois saiu de lá. Herodes matou os primogênitos em Belém. Outros Herodes assassinou o primo de Jesus. Se a Bíblia é chamada de bom livro, não é pelos seus personagens. O sangue corre livremente através das histórias, como a tinta através das penas que as escrevem. Mas o lado mau da fera nunca esteve tão aflorado como no dia da morte de Cristo. A princípio, os discípulos ficaram anestesiados, depois rapidamente fugiram. Herodes queria um show, Pilatos queria livrar-se do problema. E os soldados? Eles queriam sangue. Então açoitaram a Jesus. O chicote legendário consistia em tiras de couro com bolas de ferro em suas pontas. Seu objetivo era singular: bater no acusado progressivamente, até quase matá-lo. Então parar. 39 chicotadas eram permitidas, mas raramente necessárias. Um centurião monitorava o estado do prisioneiro. Sem dúvida, Jesus estava próximo à morte, quando suas mãos foram desamarradas e ele caiu no chão. Chicotear foi a primeira ação dos soldados. A crucificação foi a terceira. Eu não pulei a segunda, já vou chegar lá. Embora suas costas estivessem machucadas pelas chicotadas, os soldados colocaram a cruz sobre os ombros de Jesus e o fizeram carregar até o monte da crucificação, onde o executaram. Não culpamos os soldados por esses dois atos. Afinal, eles estavam apenas seguindo ordens. Mas difícil é compreender o que fizeram neste ínterim. Eis aqui a descrição de Mateus. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto a eles toda a corte. E despindo, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A obrigação dos soldados era simples: levar o Nazareno até o monte e matá-lo. Mas eles tinham outra ideia. Queriam se divertir primeiro. Fortes, descansados e armados, os soldados cercaram um carpinteiro galileu, exausto e quase morto, e o atacaram. O açoite fora ordenado, a crucificação ordenada. Mas quem teria prazer em cuspir em um homem quase morto? O ato de cuspir não tem a finalidade de machucar o corpo de forma alguma. O ato de cuspir é a intenção de degradação da alma, e muito eficiente. O que os soldados estavam fazendo? Não estariam eles levantando-se e levando-se a si próprios à custa de outra pessoa? Eles sentiram grandes ao humilhar Jesus. Você já fez isso? Talvez nunca tenha cuspido em alguém, mas já fofocou, caluniou? Você já levantou as mãos enfurecidas ou levantou os olhos com arrogância? Já colocou os faróis altos no retrovisor de algum carro? Já fez alguém se sentir mal para você se sentir bem? Foi isso que os soldados fizeram a Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, fazemos isso com Jesus também. E respondendo, o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. A maneira como tratamos os outros é a mesma como tratamos a Jesus. Ei, Max, não gostei dessa frase. Você protesta. Creia-me, não gosto de dizer isso, mas precisamos enfrentar o fato de que há algo animalesco dentro de cada um de nós, que nos obriga a fazer coisas que surpreende até a nós mesmos. Você já não surpreendeu a si mesmo? Já não parou para refletir sobre alguma atitude e pensou: o que deu em mim? A Bíblia possui uma resposta com seis letras para essa questão: pecado. Existe algo ruim e animalesco dentro de cada um de nós. Éramos, por natureza, filhos da ira. Não é que não possamos fazer o bem, podemos. O fato é que não conseguimos evitar fazer o mal. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, temos caído. Somos corruptos ao máximo. O âmago do nosso ser é egoísta e perverso. Disse Davi: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Poderia alguém dentre nós dizer menos do que isso? Cada um de nós nasceu com tendência ao pecado. A depravação é condição universal. As Escrituras afirmam isso claramente. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem conhecerá. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Há quem possa discordar com tais palavras fortes. Eles olham ao redor e dizem: Comparando aos outros, sou uma pessoa decente. Note que um porco pode dizer algo similar. Ele pode comparar-se com seus companheiros e dizer: Estou tão limpo quanto os outros. No entanto, quando comparado aos humanos, o porco precisa de ajuda. Comparado a Deus, nós humanos temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos, coxos da terra, mas o trono celestial, o próprio Deus, é o padrão. Somos as feras. O ensaísta francês Michel de Montaigne disse: não há homem tão bom que ao submeter todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça ser enforcado 10 vezes em sua vida. Nossas atitudes são feias, nossas ações são escabrosas. Não fazemos o que queremos, não gostamos do que fazemos, e o pior, sim, algo pior, não conseguimos mudar. Tentamos, ah, como tentamos! Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? O apóstolo concordou com o profeta, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Normalmente não. Romanos 8, 7. Ainda concorda? Ainda acha que minha avaliação é muito dura? Em caso afirmativo, aceite esse desafio. Durante as próximas 24 horas, viva uma vida sem pecado. Não estou pedindo uma década ou ano perfeito, nem mesmo um mês, apenas um dia perfeito. Você consegue? Você consegue viver sem pecar durante um dia? Não. E uma hora? Você poderia prometer que nos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e atitudes santas? Ainda hesitante? E quanto aos próximos 5 minutos? 5 minutos sem preocupações, raiva e vida sem egoísmo. Você consegue? Não, nem eu. Então temos um problema. Somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Temos um problema. Não somos santos. E a Bíblia nos adverte a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Temos um problema. Somos maus. E a obra do justo conduz à vida, e as produções do ímpio ao pecado. O que podemos fazer? Permita que o cuspe do soldado simbolize a sujeira em seus corações. Então, observe o que Jesus faz com essa sujeira. Ele a carregou até a cruz. Através do profeta, ele disse: não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 56. Misturada ao seu sangue e suor estava a essência do nosso pecado. Deus poderia ter julgado de outra forma. No plano de Deus, se foi oferecido vinagre para sua garganta, por que não uma toalha para o seu rosto? Simão carregou a cruz para Jesus, mas não limpou o seu suor. Os anjos estavam presentes. Eles não poderiam ter desviado o cuspe? Sim, mas Jesus nunca ordenou que eles o fizessem. Por algum motivo, aquele que escolheu os cravos escolheu também a saliva, junto com a lança e a esponja. Ele suportou a cuspidela do homem. Por quê? Seria por ter ele visto o lado bonito da fera? Mas a correlação com a Bela e a Fera termina. Na fábula, a Bela beija a fera. Na Bíblia, a Bela faz muito mais. Ela se torna fera para que a fera possa transformar-se em Bela. Jesus muda de lugar conosco. Nós, assim como Adão, estávamos sob maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E se a Bela não tivesse vindo? E se ela não tivesse se importado? Então teríamos continuado como feras. Mas a Bela veio, e ela se importou. Aquele que é sem pecado tomou forma de pecado, para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar santos.